Are, manjadores de manjubas. Não se esqueçam de participar da promoção dos amiches. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem Amiches. Eu sou o Evandro, hoje aqui estamos com o Sirvini. Tão lamentável quanto essa internet, só, né, só uns heróis aí. Temos também o Segui. Tô passeando aqui, não tô fazendo porra nenhuma. Temos o Godaka. Noite. O Waste. Vou ter que colocar edição, porque eu não vou colocar de novo. Não vai colocar porra nenhuma, senhor Aragão. Já estourou a garganta. Vai pro dedo. E temos também o Hawkeye. Chupim Pachecos. Pachecos são esses, tipo, pra quem não manja, que é aqueles torcedores, tipo assim, tá ligado? Que nem curte futebol, mas fica lá. Porra, o Neymar é o melhor do mundo, abre uma brama aí, meu. É o que mais tem, mano. É, o cara é um bosta, vai. Mulher do mundo, vamos ganhar essa porra aí. Mas a Brahma é boa. Não, não, a Brahma tá muito boa. Não. Qual o problema de vocês, cara? Mas então, esse não é o tema. Esse não é o tema do podcast. O tema do podcast hoje é versões cagadas de super-heróis. Hoje vamos pegar aqueles super-heróis maneiros, assim, que sempre cagaram na vida dele, os roteiristas, tentaram coisas mirabolantes. Sempre, o Homem-Aranha sempre tá na lista de desgraça. Então é isso aí, galera, vamos começar logo. Aleluia, irmãos, finalmente um dia que não enrolam pra começar. Seria uma pena se tivesse que esperar terminar essa música delícia. Então, Sirvini, comece com você, por favor. Claro sim, Evan. Claro, Evandro, porque sim, porque não, vamos lá, vamos naturalmente que entrar no assunto, não é mesmo? Então, tô aqui na minha mão com três edições, então, da Marvel 97, do Capitão América, e essas são as edições onde aparece Capitão América de armadura. Aí você se pergunta, não, Vini? Mas você comprou isso quando? Você comprou isso porque você gostava? Não, cara, eu tava ouvindo o podcast do HDR. E aí eu comprei, cara. Eu vi lá num sebo e comprei essa maravilha aqui das editoras. Por que não comprar, né, cara? Porque... olhou lá, né? Tava lá. Por que não comprar, né, cara? Aí que é horrível essa porra dessa história, porque eu acho que o soro tava perdendo o efeito no corpo do Steve Rogers. Aí eles usaram as partículas assim, uma capa que o Capitão América. O Homem de Ferro veio entrar dentro do corpo do cara e tal, ver tudo que tava acontecendo. Ele entrou no corpo do Capitão América. Ele acabou perdendo os poderes, daí o Homem de Ferro, como ele era muito brother do Steve Rogers, ele decidiu fazer uma armadura pra ele, né? Como que essa armadura. O Homem de Ferro é muito brother, faz armadura pra todo mundo, né? Faz armadura pra todo mundo. E sendo que dessa armadura, o Capitão América ele tinha poderes como um voo, ele tinha uma ligação psíquica com o escudo. Nossa! Ele permitia ele controlar. Era um escudo magnetizado, Exatamente. E pra mim, o poder mais legal do Capitão América nessa época eram os jatos de espuma imobilizadora. E lançava espumas nos inimigos, aí elas ficavam ao redor do cara, elas solidificavam e o cara não conseguia se mover. Ouvindo era... isso, eu não sei como que deu errado, cara. Não tem como dar errado, tá ligado? No filme do Hulk funcionou. Cara, sabe que eu não entendo? Sabe o que eu não entendo? É, tipo, por que depois ele vai voltar ao normal? Tipo, ele tá muito mais foda com essa armadura. Exato. Você tem espuma imobilizadora, que pra muitos seria porra, mas pra ele é espuma imobilizadora. Cara, dá nada, velho. Cara. Tá parecendo meca do evangelho, essa porra aí. É o cara que tem consciência, ligado? Não quero mais, não. Então, muito mais foda que o Capitas, cara. Tá louco? Graças ao bom senso de Steve Rogers, ou de sei lá que roteirista que apagou essa merda, que fez essa bosta. Foi o Mark Waid, cara. Foi o Liefeld. Foi o Mark Waid. Tipo, no segundo, no primeiro número que catou o Capitão América, ele já apagou essa merda toda. Obrigado mais uma vez, Mark Waid. Quem foi o incrível inventor dessa merda aqui? Eu acho que nem tem nessa bosta aqui. Quem tem? Cara, ô Vini, eu vou aproveitar rapidamente o seu gancho, cara. Só sei que ele. Cara, o Capitão América enfrenta uma apátrida nessa história e tipo, sim. É deplorável. Eu passo. Eu vou aproveitar o gancho do Vini e pegar um personagem que ele já é um bostão, certo? Às vezes ele é bem feito, mas normalmente ele já é um bostão. E aí o que fizeram? Colocaram uma armadura nele pra ele ficar mais bostão. Que é o gladiador dourado de armadura. Não foi na época que ele perdeu o braço dele? Na época que ele perdeu o braço. Que armadura escrota. A pior época da Liga da Justiça, escrito por quem? Dan Jurgens. Caralho, que armadura escrota, velho. Parece uma avalanche, mano. Sim, do Dan Jurgens. Uma avalanche, né, cara? Eu quero que as pessoas entendam por que que eu gosto tanto de Dan Jurgens. Sabe o que é a parte mais triste, cara? Que tu olha pra essa imagem e tem tipo o Guy Gardner ali, e ele não é o mais lamentável, cara. O mais lamentável consegue ser o gladiador dourado. Não, e o pior é que tu olha o Guy Gardner ali, tu já lembra daquela outra versão que ele teve lá do... O Warrior, cara. O Guy Gardner é bem lamentável também, né? Pô, vamos combinar. O que é aquele Zé Gotinha pegando fogo ali no fundo? É o Mancha Solar, não é o Mancha Solar? É o Mancha Solar. Não, é o Ray. É o Ray? Meu Deus. Zé Gotinha. Cara, o Guy Gardner, acho que isso esqueceram da vida dele, né, cara? Quando ele teve essa... Quando ele foi o Warrior. Eles mencionam de vez em quando ainda, na verdade. Ah, é? Tipo, pra sacanear, né? Pelo menos antes do reboot, eles mencionavam, né? Uhum. Sim, ele deixou de ser Warrior no... O Warrior no volta, ele deixa, fazendo ele deixar de ser o Warrior. O Warrior também era lamentável pra caralho, cara. Era muito escroto. Sim, era a versão Night Wolf do... Eu vi isso, horrível, cara. Ah, velho, tá louco, é muito ruim. Edinho, repito, como pode dar errado? Cara, super legal, super massa velha. Não, esse é o. Tá, mas essa, por exemplo, essa do gladiador dourado. Teve alguma explicação pra ele usar essa merda assim? Ou? Ah, é porque o Apocalipse rasgou a roupa dele. E não tinha nenhum alfaiate que pudesse fazer um uniforme de novo ali. Não, faz sentido porque a maioria dos poderes dele tava no uniforme, né? Ah. Aí ele vai e pergunta pro besouro pra construir um uniforme e fala, ó, pô, você veio do futuro, cara, como é que eu vou fazer um uniforme novo pra você? Eu vou fazer isso aqui, ó. Pode ir. Eu posso fazer uma pergunta? Tem alguma explicação pra perna direita dele ser normal e pra perna esquerda tá próximo do pau? Olha como é que tá o bagulho, cara. Tem. Tá girado de um jeito ali que, pelo amor de Deus. Tem. Na verdade, é porque ele é desenhado pelo Dan Jurgens. Eu fui procurar Guy Gardner Warrior. Eu tô vendo uma Gal Gardner Warrior aqui. Uma Gal mulher. Caralho. É, uma mulher, cara. Eu mandei a imagem do Warrior. É, cara. Os Marvex verem como ele era legal. Olha. Cara. Ah, lembro disso. Cara que era um cara lanterna verde, né, cara? Ele falando de um padrão, vira um índio, né, ele virava várias armas. Nossa, ele era muito anos 90, cara. Sim, ele tipo, saía do corpo dele uma arma, né, cara? Um negócio assim. É. Eu lembro. Era da raça ancestral dele, esse era o poder dele. Isso. Ah, os Vundarianos. Eu lembro, sabe onde que eu vi ele, cara? Eu lendo Zero Hora. Pra cagar mais ainda, eu tava lendo aquela... Zero Hora, realmente. Se não fosse Zero Hora, ele tá com Warrior. É, ele tá com Warrior. Aí alguém chama ele de coisa e ele diz, não, eu sou Warrior. Cara. Sou Warrior. Era muito anos 90. Cara. Quem quer continuar falando aí? Eu que não. Depende, cara. Pelo rumo que a coisa anda levando, daqui a pouco a gente vai desistir da vida, velho. tá triste, né, cara? Eu já tô triste aqui, velho. Se quiser eu falo, então. Vai, ok. Cara, vamos começar pegando na, no favorito da molecada, no favorito da criançada, os mutuninha, né, velho? Opa. Aquele Wolverine estuprado lá, velho. Puta que merda, cara. O Senhor da Mantium? É, o do nariz de bicho. Ah, cara, que foda. Vou tirar o adamantium de ti e vou levar o teu nariz junto. É, lá em Atrações Fatais, o Magneto foi tirar o adamantium dele e ele ficou bestial, né? Os caras davam bestial. Sim. Tinha a sidekick, tinha a Electra que levava ele pra passear. Ô, Ito, mas o... Ele arrancou o adamantium e já ficou desse jeito? É, ele parece que ele... Eu não lembro direito, cara. Parece que, tipo assim, ele teve uma rejeição, mano. O organismo dele teve a rejeição ao tirado do adamantium, né? Mas eu acho que não demorou um pouquinho pra ele virar essa bosta aí? É, parece que foi um trauma. Eu tenho essa impressão porque eu lembro de ter lido na mesma revista, assim, tipo, na finaleira ele tava só com as garras de osso e falava que o fator de cura dele tava fodido e tal. Só que ele não tava esse retardado ainda, tá ligado? Não, ele foi ficando gradativamente. Foi gradativo, né? Parece que foi um tipo um trauma que ele teve depois da retirada do Anamante, porque ele ficou todo sequeladão. Ele ficou todo mais descal, ele morava no meio do mato. Foi um trauma ucraniano. Sei lá. Trauma ucraniano. O nariz dele caiu, o nariz dele caiu. Isso é essa versão que você passou ainda tá de boa, cara. Vê essa aqui. Nossa! Eu passei ele lambendo o ciclope igual a Lef aí, ó. Caralho, velho. Velho, parece um baraca, tá ligado? Comenta a imagem aí, porque se a gente esquecer de colocar no post, pelo menos essa galera vai saber mais ou menos o que é que tá falando. Cara, ele dando uma lambida no ciclope, velho. Tipo. A imagem é assim, Joey Madureira falou, vou desenhar o Wolverine. Ele pegou um pedaço de papel, passou na bunda e mandou pra Marta. É isso. Confira o desenho do Joey Madureira. What? Joey Madureira que o Vini pira, né, cara, não é? Não. Cara, e esse de baixo, velho? Ele tá igualzinho o Baraka, cara, do Mortal Kombat, cara, sério. Sim, velho. É o Baraka com o Moicano, cara. Não é o Joey Madureira que desenhou a Era do Apocalipse? Sim, primeiro, se tu vai falar do ciclope cabeludo que dá tiro e chega mal. A galera. Não, eu falei que você. Eu falei que você. Eu gosto daquele ciclope. Eu falei que você. Não, a gente vai chegar lá. O Madureira é desenha o bagulho, cara. A gente vai falar lá, a gente tá no Wolverine ainda. Daqui a pouco a gente Não, mas não é porque o cara desenha o bagulho que o bagulho é bom, cara. Porra, caguei pro fato do cara desenhar. Caralho, Vini, eu preciso falar que eu tô de sacanagem com você agora, até aqui. É isso, tem que explicar, cara? Não, cara, eu não posso te xingar não de graça. Não tem porra nenhuma, Vini. Volta o tema! Tá. E, cara, e como é que ele voltou com o adamante depois? Injetaram por... Ele foi. Eu acho que foi o Apocalipse que injetou de volta nele o adamantium, cara. É? Ele fumou uma pedra de adamantium e jogou o adamantium no corpo. Reabriram, como é que é? Reabriram o Projeto Arma X e não quero ser voluntário de novo aí. Não, acho que tem uma coisa a ver com os cavaleiros. É, foi bem legal da primeira vez, cara. Chega aí. Mas a pior parte quando ele virou a melhor parte disso daí, tipo, a pior parte de tudo é a Electra. Tipo, naquele clipe daquele Kido cachorrinho levando o Wolverine pra lá e pra cá, velho. Isso é ridículo, velho. É o pior de tudo, cara. Faltou tocar a musiquinha de fundo, velho. Esse cara tem que humilhar, né, velho? Porra, é muito escroto, tá ligado? E tem essa versão nova também, atual, que também não fica muito atrás, né, cara? Qual? Essa do atual aí que o cara tá usando uma armadura. Daí ele não fica retraindo muito as garras porque dói, porque tá sem fator de cura. Daí ele usa uns trabuco. Nossa, cara, eu não tenho acompanhado atualmente como tá o... Não, eu só sei que ele vai morrer. É, vou ver atualmente esse setor de cura e fica usando armas pra... Negócio meio John Woo, tá ligado? Tipo, meio o cara luta dando porrada com as armas, assim, com as pessoas pra não usar muito as garras. Gankatar, tipo em... Isso! Alguém lembra desse Magneto aqui? Ah. Aquele de rosa? É o de rosa. Ah. Nossa, eu vi pra vender isso aí no sebo, cara. Ô, como é que era o nome do... Como é que era o nome daquele Magneto lá, que é tipo ele usando uma roupa do que tem um cabelo comprido, cara? O Joseph. Joseph. É, o Joseph. Velho, falando em Magneto, eu lembro que eu tinha um boneco muito foda do Magneto quando era moleque, tá ligado? Ele vinha numa... Ele tirava o elmo e ele vinha num negócio que é tipo uma maquininha dele, assim, tá ligado? Daí meu tio ficava me zoando, falava que parecia que eu tava mesquita, eu ficava puto. cara tem um boneco do Otávio Mesquita. Caraca. Aí aqui, ó, minha coleção de action figures aqui, ó, tem o Otávio Mesquita. Edição limitada pra colecionadores apenas, tá ligado? Pô, esse Magneto tá bom, esse Magneto, mas eu nem sei que época era isso, né, cara, que ele usava esse uniformezinho de... Quando se aliou aos X-Men. Ah, cara, ele se aliou aos X-Men. A primeira vez, né? Ele quase não faz isso, né, cara? É, não, imagina. Primeira das 500 vezes. Cara, sabe um visual, sabe um Magneto que eu acho massa, mas que muita gente acha bosta? Que realmente é o da Era do Apocalipse, cara, que aqui é o Magneto Roots. O Magneto rústico? Trancinha e pegador do... pega a vampira. É, porque a vampira, todo mundo acha que a vampira é novinha, mas a vampira original, ela é veiaca, né, cara? Ela era veiaca, é verdade. Então faz sentido. É, você tá falando aquele da Terra Selvagem? Depois daquela pegação na Terra Selvagem, eles começaram a linkar esses dois em várias outras ocasiões, né? Ah, é. A galera tava tentando fazer uma coisa ali, sei lá que porra era aquilo. Mas eles estavam tentando dar um sentido pra esse romance. Tá aí o Magneto que o Vini gosta, é. Ele usava umas. Ele tinha umas trancinhas no cabelo, uma máscara mais moda foca. Mais estreita, né? Não mostrava muito assim, os caras deixavam uma sombra que tem que tá na imagem, isso, jogaram isso. Aí, né? Pra ficar parecendo mais mauzão. Aí, caralho, mas tipo. Nossa, tinha um. Nessa equipe que tinha um. Tipo um fera assim, mais retardado, tinha. Selvagem, né? Selvagem, isso. É, o Selvagem que é filho do. Ninguém sabe. Ah, tá. Eu tô vendo o Magneto da Era do Apocalipse do desenho, cara. Ele é o Cable. Então ele é foda. Achei um cosplay. Nossa, que troço bizarro. Nossa, o cara pintou a cara toda. Botou um panão na cara. Será que porra que ele fez? O cara é negaço, né, cara? É o Niga, cara. Porra, velho. Qual que é o nome daquele vilão lá do Demolidor que estica as pernas, cara? Metaloid. Metaloid. Ser fantástico. Cara, eu vi que tem uma Lady Metaloid, cara. Tem, cara, tem. Sim, tem na Civil War lá, não tem? Não acredito nisso. Detentora do recorde de maior chave de buceta que você já viu na sua vida. Ela executar o golpe todo, ela demora 2 horas e meia. É. já morreu já antes do terminal, velho. Caralho, cara. Era do Apocalipse. Já que a gente tá na Era do Apocalipse, né, cara? A gente pode falar do. Do Wolverine sem um braço. Do Wolverine sem um braço. Olho, e do Ciclope sem um olho, né, cara? Cara, eu até acho o Ciclope sem um olho legal, meu. Agora o Wolverine. Não, isso faz sentido também, né, Vini? Mas como é que o Wolverine vai ficar sem a mão, pô? Ah, velho. Sério. A gente vai saber se o Magneto não arrancou a mão dele. Mas não foi numa briga entre os dois? Foi ele com o Ciclope. Acho que foi numa briga entre os dois. Ele arrancou a mão do Wolverine e o Wolverine arrancou o olho dele. Ele não tava batendo punheta, foi surpreendido, a garra saiu e cortou a mão dele. Com pau, né, cara? Sério. Eu acho que é a explicação mais plausível. Cara, esse Ciclope da Era do Apocalipse com cabelo, todo tipo Poison também, cara. Ó, o cara, meu, é muito escroto, velho. O cara podia pegar, sei lá, cristal e fazer um Village People mutante, tá ligado? É muito escroto. Ah, bem. Né? Tô vendo que alguém vai falar daquele Thor do Deodatus. Ah, claro. Opa. Calma, Vini, calma. A gente tá na Era do Apocalipse ainda, calma. Mas o Ciclope é muito escroto, velho. É todo assim com a regatinha curtinha, né? Todo apertadinha, com aquelas luvinhas, tipo assim, aquelas luvinhas que vem. Luvinha Lady Gaga, tipo... cara. É, que não passa nem do palmo da mão direito, tá ligado? Não, e o pior o pior é que, tipo, ele usa ainda tipo, aquele... as pochetinhas transpassadas, igual o do uniforme do Jim Lee lá, né, cara? É, olha, velho, isso é muito escroto, cara. Tipo assim, ó, eu sou meso bicha, meso homem, tá ligado? Olha que porra, velho. É, cara, o Colosso da Era do Apocalipse também era uma bosta, hein, cara? Ele não é o Colossus Pirata lá, que deu uma bandana na cabeça? É isso. Oh, mas tem o Noturno, era do Apocalipse. Peraí que o Vini tatuou foda agora. Quando vocês ouvirem o Vini tatuando, dá um tempo, senão não dá pra editar esse tempo. É, tá, deu, cara. Consegui, para de fazer um sombreamento, cara, depois você faz. Vini, Espera ver. Tô riscando ainda, tô riscando. Eu tô mutando aqui, cara. Nossa, não, mas não tá adiantando, Vini, tá terrível, cara. Mas eu tô mutando quando eu tô falando, quando eu não tô falando, porra. Só que a gente não consegue, a gente não tá conseguindo te ouvir direito, cara, de tão forte que tá o barulho. O Vini tá mutando, ainda tá tatuando, tá? É a placa de áudio HAL 9000, ela não obedece. Tenta desmutar aí de novo, Vini. Ah, não, ele saiu da conversa. Não, ele vai tentar sair e entrar de novo, pra ver se às vezes melhora. Com a conexão de 5. Manguado. Ah, aí, ó. 5 tera. Pô, melhorou. Melhorou. Mas pode continuar mutando, assim, quando não estiver falando, mas tá bem melhor. Tá, continuando aí. Ainda não era pra tocar dito? Cara, não lembro. É que o... As versões que eu lembro mais eram o Ciclope e o Wolverine, cara. Ah, e tem o Anjo também, né, cara? Ah, o anjo de asas de metal. Ah, o anjo era arcanjo, né? O arcanjo, né? Arcanjo. Nossa, cara, eu achava ele foda. O único que eu achava foda, assim, que meu, o visual era massa velha, foda era o Solaris, cara. O Solaris ficou muito foda. Né? Porra, o homem de gelo na era do Apocalipse é foda pra caralho também, cara. Muito foda o visual dele. Não é igual? Não, ele é todo. Ele é todo. Tem uns caroços. Ah, é verdade. Cara, tinha um que eu achava foda, velho, dessa equipe, que era o... Não tinha um que era transmorfo, assim? Era o Morfo, né? Era o Morfo, era Morfo o nome dele mesmo, né? Eu lembro que eu lembro dele naquela equipe, era uma equipe tá que ligado? Era os exilados, tá ligado? Sim, os exilados. Mas tá ligado que tem aquele visual do Morfo do desenho antigão, né? Sim. Ele não era igual, ele era um cara parece com uma azuleira gigante. Isso. Oi? Esse visual do Morph é aqueles caras, tipo assim, que já tem cara de tiozão, mas quer dar uma de piazão com cara de drogadão, tá? Aquelas olho caído, assim. Velho, eu tô vendo esse Morph aqui, ele é um Magneto com daltonismo, velho. É o mesmo uniforme. É, se você reparar, a maioria deles tem esse colar de bolota, cara. Uhum. Caralho. O Dente de Sabre, o Morph, o Solaris, quase todos eles têm esse colar de bolota aí. O Colossus também usava uma bandana, né, cara? É, então, usava uma bandana de pirata. Tá certo, agora eu abri aqui a imagem e enxerguei. Cara, o Senhor Sinistro dele do Apocalipse, cara, ele era muito escroto. Cara, o Senhor Sinistro é naturalmente escroto. Então. Cara, mas ele era muito mais escroto, cara. Se você lembra, Alisson, ele era muito mais escroto. Ele superava a barreira do naturalmente escroto, né? Exato. Escrotíssimo. Cara, olha o boneco com essa banda, né, velho? Tipo. Cara, um cavanhaque. É isso, velho. Não, mas o desenho não era muito melhor, não, cara. Eu sei, eu lembro, cara, eu lembro. Cara, eu acho o Sinistro da hora, cara, mas essa versão dessa bosta desse Gimli que tava fazendo aí na época do X-Men, do Vingador do Universo X-Men, né? Cara, era muito escroto também, velho. Tipo, era o Sinistro cabeludinho, tá ligado? E tem uma HQ que ele tá tomando um copo de leite, e ele levanta o mindinho, cara, é muito escroto, velho. Porra, que bosta, cara. Eu tenho que achar essa imagem, velho. É porque ele era um nobre inglês. É, se fuder, puta, é horrível, cara. É, ele tá parecendo o lobo mesmo, cara, nesse... Não, o lobo, não. Não, é o... Né, principalmente esse action figure que o... mandou, cara, é. Isso, o novo lobo. Não. Essa mistura que eu mandei aí, cara, é. Meio Sinistro, meio lobo, meio morbid, meio wide. Vai. No crack, né, também. É o Sinistro no crack, né, cara? Caralho. Cara, que bizarro, velho. Né? Mas esse boneco também não ajuda, né? Porque esse boneco é horrível. Esse boneco da mesma. Essa é ideia, produtora de action figure que o bonequinho do cara. Se você dá um boneco desse pra uma criança, ela nunca mais vai te pedir brinquedo nenhum, né? Porra. Fudeu. Só que ela vai te matar durante o sono, cara. Tu fudeu com a minha vida, tá ligado? Filho da puta. Também. Não, e ele não é o único dessa coleção que é bizarro, cara. Olha o Apocalipse dessa coleção, cara. Que bizonha. Caralho, cara. Que é horrível. Vamos sair da era do Apocalipse, então. É. Existe ser o anjo, né, cara? Ai! Caralho, velho. Tem muito o que falar sobre ele. Tão foda, né? Tão foda que fizeram questão de apagar, né? Que isso existiu, né? Isso também. Não, ele nunca será apagado de nossas memórias. Justiceiro que vale. A minha foi, cara. Eu conheço umas, sei lá, eu acho que eu li umas 4 páginas de uma história do Justiceiro Anjo e falei, não dá. Cara, é muito ruim, velho. Porque Cassio morreu, tenebroso, foi infectado por anjos, pra virar um assassino. É, não, tipo, aqui que, daí ele continuou matando bandido. Aham. Uhum. Não, mas ele mata os demônios, mata. É, não, ele tira armas místicas do cavaco dele. Não. É, ficou meio o Constantino do filme, assim, né? Ficou meio que no. É, ele virou o Constantino do filme do Canos Horríveis. O cara abre o sobretudo, metralhadora, escopeta, escudo do baixo. Aí fala. O Balanvini recordatório falava do cheiro dele, que ele tinha um cheiro de podridão. É, cheiro de. Exatamente. Fechou? Podridão. Caralho, velho. Por que isso, mano? Em contrapartida ao Justiceiro Anjo, cara, a gente tem o Wolverine Demônio, né, cara? Sim. Nem conheço. Ah, é, o Wolverine Demônio, acho que foi no. Naquele de Nova York, né, Vini? Eu acho que é naquela saga lá onde aparece. Inferno. Acho que é o nome que o Wolverine ele é possuído por um espírito de um demônio e ele sai por aí matando. Comendo bebê. É. Caralho, mano. É o inferno, cara. Culpa da irmã da porra do colo. Ah, e quem lembra do Frankencastle? É, eu ia dizer Frankencastle. Ai, cara. Era tenebroso, horrível. Quem quer lembrar do Frankencastle? Cara, o pior é como ele surgiu, né, velho? Pô, tomando couro do Daken, cara. Pois é, mano, foi do Daken. Meu, cara, a cena ficou foda que o Romita desenha bem, né? Mas, cara, o Daken humilhou o Justiceiro, cara. O cara retalhou só um braço e foi cortado em quatro pedaços, igual presuntão, tá? Que você passa na modificadora, vai passando assim, tá ligado? Com aquela máquina, cara. Quero 100 gramas, tá ligado? Cara, o que é bem da verdade, né? Ia acabar assim mesmo, na verdade, né? Cara, mas o sabe o que é a merda dessas versões, cara? É que quando entra, tu fica pensando assim, caralho, como é que eles vão fazer pra voltar o cara ao normal depois, tá ligado? Tipo, é. De ser o anjo, o que foi? Ele cumpriu o que tinha e ressuscitaram ele. Não, não. O Grant Morrison não explica nada. Não, ele não explica nada. O Gert Ennis, enfim. Não tinha nada pra falar, finge que não aconteceu, não quer mais nada comigo. Teve então um bagulho assim, tipo, ele voltando. Não. Caralho! Foi uma merda, já chamaram o Gert Ennis, pro bem-vindo de volta. Ah, aí ele tem uma ideia, fala, eu trabalhei com os anjos, eu trabalhei com os demônios, eles não me querem com eles e agora eu tô fazendo o que eu faço melhor. É, isso eu lembro. Tipo, do começo do arco do Gert Ennis eu lembro, só que eu não sabia que eles simplesmente ignoraram, cara, caralho, velho. Não, eles ignoraram mesmo, cara. O acordo com os anjos era. Ele trabalhava pra eles e ele ia ver a família dele no céu, né, cara? Aí, tipo, foi o momento Monty Python. O justiceiro falou assim: eu quero matar. Eu quero cantar. Mesma coisa, cara. Não quero ver família, não. Eu quero matar. E acabou. Aqueles esquetes do Monty Python. Não, que é bosta, cara. Que eu lembro nas revistas de formatinho lá e eu ter visto aquele justiceiro, assim, tá ligado? Eu até cheguei a desenhar ele, tá ligado? Que foda, tá ligado? Foda. Nunca li uma história, tá ligado? Eu vi uma imagem assim, pá, que a fuder, mas tipo. Aí parando pra pensar, eu disse, caralho, que bosta, hein? E pior que isso aí no Marvel Knights, né? Porque na época o Marvel Knights era. Nossa, o Marvel Knights era foda. E isso aí nesse selo assim, eu vi ainda. Bah. E o. Posso falar um depois, só pra cortar o assunto? Deixa eu só perguntar do. E o do Frank Castle, cara, como é que ele voltou depois? É, ele pega a joia daquela guria lá do. Que tá no. Tava com a Capitã Marvel, naquele grupo maluco lá, que eu não lembro o nome. Que é bom pra caralho, cara. Que é a Capitã Marvel, o cara chamado Capitão. Marvel. Não, é só o Capitão. Caralho, não manjo. Capitã Marvel é a Mônica Rambeau? Tá, mas o. Isso, a Mônica Rambeau. Daí. É, ele cata uma joia mágica de uma mina aí da história da Marvel dos anos 60 e a joia regenera o corpo dele. Ah, tiveram que apelar pra magia então, né? Isso, a pedra é Bloodstone, sei lá quanto. É, saca só essa cena que eu mandei do Dake aí, ó. Parece uma. Sabe aquelas mortadelas tubular, velho, lá? Eu vi, cara, eu tava olhando aqui, cara. Tipo, muito foda. Ah, que merda, né? Morri pelo Dake. Vini, tu queria falar um treco aí, né? Vou falar um espetacular. tinha a primeira edição, que era do Super-Homem Elétrico. Aí eu sei isso foi a loucura. Mano, eu tinha os bonequinhos, tá ligado? Achava legal pra caralho essa merda. Eu não cheguei a ler isso, cara. Eu li uma história do Super Mullet e a história até que era boa, saca? Mas era o elétrico não tinha. Era a morte do Superman? Não, era um conto do Bizarro, cara. O Bizarro se mata no final, Super-Homem Elétrico foi bom, cara. Nossa. Tá falando assim, não, nós estamos adaptando o Super-Homem para ser um herói do novo século, século 21. Agora ele é bom e é mauzão. E, cara, ele é mau e dá quando raiva. Ele voltou ao normal, cara, você tinha que ver a sessão de cartas das revistas quando ele voltou ao normal. Quando o Super-Homem finalmente tinha se tornado um herói forte, você estava em ele ao normal. Caralho, mano. Cara, é isso que eu me indigno, cara. Tem gente que apoia essas merda, velho. Sabe? Tem gente que financia essas porra aí, cara. Eu apoio. Ele tava muito mais legal saindo raio do olho. Tava da hora. E depois virou Super-Homem Vermelho e Super-Homem Azul. É, daí tinha um era positivo, outro era negativo. Um era mauzão, o outro era bom. Tinha Lois Lane. Caralho, Ruth Raquel. Cara, era uma putaria, velho. Caralho, velho. Tipo, tá, e qual era a desculpa dessa porra? Ah, ele tinha perdido o poder dele numa saga aí da vida. DC Comics, desculpa. Você lembra, Vini? Quer falar? Ah, cara, eu tinha essa merda. Eu devia ter ela aqui em casa, já que, ó, foi parar no limbo. Pelo que eu lembro, já era depois que ele tava tentando entender o que tinha acontecido quando ele tinha morrido. Porque ele não morreu, parece que a essência dele continuou sobrevivendo. E aí ela, por algum mecanismo de defesa criptoniano, um negócio assim, ele se dividiu em dois. Não, foi bem depois, Vini. Foi bem depois? Infelizmente, isso está queimado a fogo na minha mente, cara. Ah, tá. Então eu não lembro. Teve uma mega saga idiota que o Sol foi apagado por uma coisa qualquer. E aí, aí ele foi gastando os poderes dele, gastando, até que acaba a saga e ele tá sem poder. Aí ele vai tentando recuperar o poder, dá uma sobrecarga doida e ele fica elétrico. Elétrico. É, ele fica azul, elétrico, e aquele traje é um traje de contenção, na verdade. Ele é de energia. Nossa, ele vira o Capitão Átomo. E isso, quando ele volta a ser o Clark Kent, ele volta humano, ele não tem mais poder humano. Caralho. É, aí ele faz um experimento pra tentar voltar ao normal e acaba se dividindo em dois. Porra, velho. Tipo... Vamos lá fazer suruba com a Lois Lane agora. Somente, e aí, é bem a tempo do aniversário de 60 anos dele, ele volta ao normal. Ai, caralho, né, velho? E a obra de quem? É, eu sabia que você ia falar isso. Vai, chute. Sei lá, da Jürgens? Da Jürgens, claro. Caralho. Tudo de ruim que o Zoey se atribui. Cara, foram 10 anos da cronologia do Super-Homem, tipo, perdidos, tá ligado? Tipo, foi a idade média do Super-Homem, cara. Merda, hein, cara. Não, o erradicador era tão mais foda, cara. Ah, eu vou admitir que eu achava legal o erradicador. Eu achava foda, ele tinha um Undervision maneiro, cara. Posso continuar destruindo a memória dos ex? Obrigado. Falar, então? Batman Azrael, cara. Igual, ah, claro, cara. Porque sempre pode ficar melhor, né? Ui, pra caralho. Só um breve adendo, cara. O Super-Homem Elétrico, ele só não foi melhor porque não fizeram o filme do Nicolas Cage como Super-Homem. Isso ia ter sido muito da hora, cara. Porque ele ia ser o Super-Homem Elétrico no filme do Super-Homem. Batman Azrael, cara. Cara, aquela roupa era muito bizarra, velho. E ela ia ficando cada vez pior, né? Agradeça ao editor da Marvel lá, o Quezada. O Quezada que criou o visual do filho da puta. Ah, é mesmo? É. Obrigado, Quezada. Você conseguiu deixar o Batman bom. Foi? É espião esse. É espião esse viado aí. Era muito massa, velho, cara. Tipo, o Batman mauzão. Com as garras loucas. O Batman. Ele veio depois que quebrou a coluna lá, a espinha do Batman, ou não? Isso. Ele tinha uma arma que lançava, tipo, bate-boomerang, só que eram pequenininhos e cortavam carne, cara. Pô, na boca. Mil por minuto. Que criou, velho? Quem que criou, assim, a... Foi o Bruce Wayne que criou essa porra da roupa? Não, foi o próprio cara. Foi o Quezada. Obrigado, Quezada. Você conseguiu deixar o Batman bom. Não, mas foi o próprio Jean Paul lá? Foi. Caralho. Ele ia ficando mais psicótico e ia mudando. Ele ia melhorando o uniforme do Batman. Ah, cara, legal também era o Batman, o Jason Todd como Batman, que ele tinha um, sei lá, Magnum 44 em cada mão e uma máscara no lugar onde tinha a boca, né, cara? Tinha uma máscara. É. Que daí, enquanto o Tim Drake e o Dick Grayson... Enquanto o Tim Drake e o Dick Grayson estavam na briga pra ver quem é que ia ser o Batman, ele pegou e disse assim, então tá, então quando vocês brigam aí, então virar o Batman, vou dar tiro no cu do bandido. Cara, olha essa pochete na perna, igualzinha aquela do Spawn, tá ligado? É igualzinha, cara. Cara, é tudo chupinhado, velho. Cara, é um amálgama, né, cara, de um monte de coisa. É, bem isso, a capa também, ó. As pernas ali é igualzinhas àquela aranha do Venom no peitoral, tá ligado, ó? Sim, cara, puta merda, velho, é uma amálgama de coisa ruim. E aí, quando o pessoal fala, ah, mas o pessoal fala muito mal dos anos 90, e acho que a gente não tem razão. Tipo, vocês não viveram essa época, né, mano? Cara, ele tem garras na casa, velho. Tem essas garras na perna, velho. É pra enganchar no fio do poste na hora que tá caindo. É pra frear a queda. Por que essa porra, velho? Não, imagina, o cara se engancha em qualquer coisa, tá ligado? Os caras tocam uma rede, tipo, tá fudido. Não sai nunca mais. É, era legal quando ele voltou. Ele começou com o uniforme do Batman, né? Aí ele levou uma surra, acho que do Bane mesmo, levou uma surra. Aí ele volta, não, isso aqui não tá bom, vai ficar melhor. Aí ele bota as garras. Aí ele vai lá, dá uma surra no Bane, aí depois ele reclama da capa. Não, essa capa não tá boa, quase me matou. Não, vai ficar melhor. Vou botar uma capa dura que não se mexe. Esse Batman do. Uma capa dura. Esse Batman aí do bonequinho tá precisando malhar as pernas, hein, cara? Tá as cambito fino, tá ligado? Cara, essa porra desses filetes que ele colocou na capa, depois essa porra não funciona pra merda nenhuma. É pra enganchar no fio do poste junto com a perna. É isso. Ah, não, é pra enganchar na perna dele e ele cair. Na perna dele. Ah, a versão atual até que tá melhorzinha. Cara, eu acho que se ele malhar um pouco mais essa perna, ela explode, cara. Essa coxa tá muito desproporcional, velho. Tá tipo a Graciane Barbosa lá, velho. Só que ele é um pouco mais feminino. Muito mesmo. Exatamente. Outra. Esse que o Zuete mandou é o uniforme é o do Azrael mesmo. É assim, é do Azrael mesmo. Não é tão louco, né? É o uniforme do Azrael. Ah, tá melhor. Mas ainda dentro das versões cagadas, dentro do universo do Batman, cara, o que é aquele Coringa que arrancou pra tua cara, velho? Puta merda, cara, que bizarro. Ficou de novo depois, cara, aquela pele podre na cara. Cara, cara, se o cara faz o bagulho, ele não pensa, né, velho? Tipo... Não pensa que a pele dele vai apodrecer, cara. Apodrecer, tipo. Em algumas horas, na verdade. Ninguém mais ainda vai ficar sem lábio, ninguém vai entender o que ele fala mais, tá ligado? Ele e o cabelo vermelho. Não, ele foi pegar aquela pele podre e colocar na carne viva, né, cara? É o Coringa a prova de septicemia, ele. É, exatamente. Ele é. Como é que ele pisca, né? Como é que ele. Como é que ele não dorme, né, velho? Ele tá muito. Cara, eu acho que mostram que ele tá dormindo com uma venda, cara. Uma coisa assim. Acho que chegou mostrando isso. Cara, né, velho? Igual o povo coloca quando toma burro, né? É, só um pouquinho. Puta, viu? O Vini chegou na coxa ali, agora o cara tá forçando mais. Ele sai da conversa, tem que voltar. Já que tá indo no Bat Squad, o Batman com os mamilos, cara, que legal. Batman mamiludo. Mamiludo. Vale fora dos quadrinhos também, cara? Porque... Acho que vai. É? Dentro da proposta, né? Joe Schumacher mandou lembrança. Eu também, como seu tatuador lindo, querido e presente todas as horas da sua vida. Os anos foram piorando com o tempo, né, cara, do Batman nos filmes, né? Cada vez pior. E o meu uniforme mais legal que já apareceu, acho que foi aquele do curto, aquele, né, cara? Do Batman Dead End, cara. O Dead End, né? Aquele que ele enfrenta o Predador? Predador, isso. Esse cara, eu acho uma bosta esse curto, velho. É, não, cara, mas o uniforme que ele tá usando, eu acho legal, cara. Ah, sim, tá bom. O cara botou ali a malha, não ficou... Não ficou ridículo? É, não ficou ridículo, né? O cara, o Segui disse que tem pauta aí. Eu tava só de passagem, na realidade, mas por algum motivo, milagre do destino, eu lembrei de dois. Vou falar de um só, e pra sair de baixo, que tá chato pra caralho. Voltando lá pros anos 90, ou continuando nele, né? Spock. Putz, aquele personagem. Todas as versões são uma merda. Exato, ele já começou muito errado, né? Tipo, era uma mistureba, o Spawn já era uma mistureba. O Spawn, cara, já começou tudo errado, né, velho? Mas depois, principalmente depois da parte lá que rola o Armagedon e que ele se encontra com a Terra lá e sei lá o que. Acho que depois muda o Spawn, não lembro. É muito bosta tudo, muito ruim, cara. E, tipo, vocês leram o Spawn mesmo? Velho. Cara, eu li duas edições, velho. Não, eu eu tava falando com um brother meu, né? Um brotherzaço mesmo. Há um tempo atrás, uns 3 anos, alguma coisa assim. Aí ele pegou e falou assim: nossa, cara, Spawn era mó legal e tal. Eu falei: você tá maluco? Não, cara. Foi bem isso. Leia hoje. Foi bem isso. Eu falei assim: não, mas já parou pra ler hoje em dia? Cara, é muito ruim, é horrível. Ele: não, eu parei, é mó bom. Eu falei: não, cara, eu vou ler e vou provar pra você que não é. Velho, eu li, tipo, é a zoeiragem sem limites, tá ligado? Eu li, tipo, em umas 2 semanas, umas 120 edições. Que era tudo que caralho, tinha. Caralho, era tudo que tinha na época. Eu não preciso explicar que o Segui não tem problema só com o crack, ele tem problema só com as drogas, ele tem pesado de pau. Então, beleza. Aí, tipo, era o que tinha na época, acho que só tinha 120 edições, alguma coisa assim. Foi um dos bagulhos mais horríveis. A história é muito ruim, o desenho é péssimo, é tudo horrível, tá ligado? Eu não sei como esse negócio conseguiu ser bom um dia na vida. Não, mas o visual dele, quando surgiu, era pior do que depois, hein, cara? Cara, eu tenho que dar... O visual dele era pior até do que o do que veio depois. Ah, eu achei massa quando apareceu, assim, esbac foda, mas tipo... Mas naquela época a gente não era parâmetro, né, velho? A gente não era, não tinha nada pra gente. Nem hoje a gente é parâmetro. O Greg Capullo, pelo menos, deu uma melhorada, cara, eu acho, no visual dele, cara. Mas o cara, o Segui tá de parabéns, cara. Tipo, a zoeiragem não tem limite. Pois é. 120 edições de pau. Pra provar que outro cara tá errado. Se pá, eu ainda tenho no HD, tá ligado? Porque aparentemente shift del é muito trabalho, então. É igual criar um login noto no. Nossa, eu não tenho. Eu sou um orgulho pra mim mesmo, cara. Cara, dá tipo um toca-fogo no HD, velho. Me dá aqui que eu apago ele na porrada. Mas sobre um especialista já, não sei. Como é que é o nome do... Aquele demônio lá que aparece no filme do Spawn lá. Malebolge. Malebolge? O Malebolge. Aquele Spawn do Malebolge é uma coisa horrível. É um demônio mendigo, tá ligado? O cabelo todo desgrenhado. Não tem como ser ruim. O Flamer poderia falar dele, mas como ele ficou bolado porque eu tirei ele da chamada, ele não vai falar, mas eu menciono. Como é que tu tirou o Flamer da chamada se sou eu que tô hosteando? Eu preciso da conversa, cara. Nossa, eu nem sabia que se influenciava alguma coisa. Pois é. Quando falas a tronco monta a conversa, tu tem esse poder. Ah, tu excluiu ele do chat. Não, eu tirei ele do chat, mas porque tipo, a chamada tava ruim, eu ia tirar o Gariba também. Ah, tá. Só que daí depois ele começou a me xingar aqui no Skype, que eu peguei e botei ele de volta, né? Deu, tá, ele vai participar, dele, não entrou de novo. Tá, continuando aqui, dá um mute aí, Vini, por favor. Tá, beleza. Tá ruim, tá tão ruim assim de novo, mano. Tá, deu uma boa piorada. Tá ruim no nível, não dá pra ouvir de você não. Direito, Vini. Tá ruim no nível, tipo, quando ele sai, meus ouvidos agradecem. Exato. Continuando aqui, cara, se tem mais algum... Quem mais tem personagem pra falar? Eu tenho, mas é de 2000 e pouco, então vocês podem falar aí mais pra frente. Não, depois, tá, beleza. Mandar um rapidinho, cara, a Sul Piranha. Ah, tá, a Sul Piranha. Ah, muito massa, velho, adorava a Piranha. Pelo valor estético é muito legal. O valor estético era muito massa, velho. Agora você imagina que é tipo a sua mãe vestida assim, né? É. Que horror. Não, essa filha ficou sozinha por noite, velho. Sim, cara. Sim. Até minha Tate vestida de... Julia Andrews. Ela tem, não. Eu falei justamente porque a Tanya Tate, ela faz cosplay de mulher invisível. Mas tu imagina, tipo assim, a Julia Andrews, tá ligado? Julia Andrews vestida nesse naipe, velho. Tipo, viu, o touro assim, com esse uniforme. Cara, tu vai ser pra combater, velho. Tipo, imagina o Red. Rede... São zero, né, velho? Cara, não, o Red Richard, tá ligado? Tipo, porra, velho. Porra, cara. O cara não tá ali, ele, eu acho que ele tinha desaparecido ou morrido nessa época, né, velho? Porque daí ele tava muito forte trabalhando e ela, tipo... Quero chamar a atenção dele, vou sair igual uma vagabunda, matando... Vou sair igual... Chamar a atenção do namoro até debaixo d'água, né, velho? Cara, é bem nessa, né? Tipo, é muito... Tá dando pro namoro. Não, agora que eu falei em quarteto, cara, o coisa de armadura também era um peixe de barro, mas era coisa de um pinico na cabeça. Cara, caralho, isso foi isso? Cara, é porque desfiguraram, o Wolverine desfigurou a cara dele, tipo... Não, cara, ele tinha perdido os poderes e tinha voltado ao normal, cara. Aí o bicho construiu uma armadura pra ele, e aí, se eu não me engano, ele perde. Essa é a primeira vez. Acontece alguma coisa... Essa é a primeira vez, ó. Nico na cabeça. Eu achei que tava falando coisa de elmo, que é quando. Quando Wolverine arranca as pedras da cara dele. Wolverine arranca as pedras da cara dele, ele fica o cara mais desfigurado do que já tem, daí ele resolve usar um. Ah, esse coisa de elmo é muito ruim também, cara. Ele resolve usar um elmo, tipo, como se fosse fazer alguma diferença, tá ligado? Tipo, as pessoas vão ficar com menos. Menos pavor de olhar pra cara dele, daí. Era menos nojinho, cara. Muito... Cara, e tipo, não é sacanagem só porque o personagem muda. Porque o John Bryan fez aquele coisa todo espinhudo e aquilo era legal, cara. Era? Era. Não sei, tô te perguntando. Era, eu achei legal. Achei... Foi uma mutação secundária, igual a amiga do Vini passou. Ah, é uma mutação secundária. É só isso. É, eu tava procurando essa mesma imagem. Eu... É, também acredito. Cara, dando uma rebolada no tempo e voltando pros X-Men, cara, o que vocês acharam do Colossus de Burnout, cara? Cara, a ideia é muito escrota, velho. Cara, foi, cara, muito idiota, velho. Cara. É o ápice do massa velha, tá ligado? O Colossus já é fodão, tá ligado? Eu acho que ele podia ser, tipo assim, num, é que tem rola roteirismo, mas, meu, pra mim ele saiu no pau a pau com o Hulk, assim. Pra que o Juggernaut do meio, velho? Foi poder ser mais ainda. Só aí, hoje, pra bater mais falha. Então, cara, pra mim, aí ele pega a força da Fênix ainda, né, cara? Ainda mais foda. Então, cara, ele com o Juggernaut, eu pensei assim, cara, nível raio negro. Ele peidou, explodiu metade do mundo, tá bom. Pois é, velho. É, mas sempre, é porque falam que ele só ganhou o poder total quando ele aceitou o Fitorak totalmente. Ele pirou o melão. Mas eu, cara. Eu sempre achei que o Juggernaut fosse muito mais foda do que o Colossus. E eu sempre achei que o Hulk ia sentar o braço nos dois. Tanto o Colossus quanto o Juggernaut. Tanto que dos dois, eu nunca vi o Colossus batendo no Hulk, cara. Mas o Juggernaut tem tantas fotos que eu vi nos caras aí que tem o Colossus sentando o braço no Hulk, sim. É. Tem? É, eu vi umas... Os caras fazem crossover em fórum, viu, uma vez umas imagens, né? Do Colosso contra o Hulk. Mas não sei se foi. Aí eu fiquei pensando assim, cara, se o Colosso tivesse o. Se ele se tornasse o avatar do Sitorak, né, cara? Ele de repente pudesse lutar de golpe igual com o Hulk, velho. Então, sei lá. Falando em Hulk, tem o Hulk vermelho também. Tem o Hulk vermelho, cara. Nossa, cara, isso é uma versão bosta. Ele deu uma sova, no Hulk vermelho, né? Esse Hulk Juggernaut. É? Deu uma solada nele. Eles estavam lá no fundo do mar lá. Daí ele tava, tipo assim, né? O Colosso é meio mongão, na real, né, cara? Tipo, todo ai, ai, minha irmãzinha, não sei o quê. Daí ele começou a tomar no cu, demora, não, vou pegar todo o poder de estourar aqui, vou ficar foda, né? E cara começou a surgir uns espinhos assim nele, assim. Ele quase derrubou a utopia lá, quase destruiu. Daí o Hulk vermelho saiu com na mão, assim, vazou. Tem umas cenas aqui, ó. Mas o... Cara, o Hulk vermelho, velho, quando surgiu, que ele batia em todo mundo, né, velho? Era muito escroto isso, cara. Ai, cara. Eu vou mandar uma imagem pra vocês, vocês vão entender o que eu acho o Hulk vermelho escroto. Aquele dele dando um soco na cara do Vigia? Não. Essa imagem aqui, ó. Ah, galera, desculpa, eu falei merda. Ele saiu do braço de um outro personagem, né? Bom, só dá uma olhada. Essa imagem de estudo. foi o Godokin. Olha, não, o Hulk eu falei merda. Na fase do John Byrne, ele transformou coisa num. Meio lameado, assim, saca? Ah, é, ele começou meio lameado e depois ele voltou a ser o outro. Depois ele voltou normal. Tá. Velho, então... essa que o Vini jogou aí do Cable contra o Hulk vermelho é muito boa, cara. cara, o Hulk vermelho contra a bucolão enorme, não. Cara. E não é capa, velho. Isso acontece no gibi. Isso que acontece foto, no meio velho. Da história, cara. Cara, ele vira uma de fodão, ele vem querer dar um abraço no Colossus. O Colossus faz um negócio meio Sonic, ele toma no cu, cara. Isso, cara. Isso, mano, ali em cima tá escrito Jeff Lieb e Ed McGuinness. Nunca que eu ia pegar assim. o Trabuco e o Hulk tá segurando do tamanho do Cable, né, cara? Exatamente, cara. Geralmente o Trabuco que o Cable segura do tamanho do Cable. É. Cara, pior que eu acho que hoje o Ed McGuinness desenha bem, o cara evoluiu pra caralho, tá ligado? Mas nessa cena assim, o Hulk chega com aquela cara. O Hulk vira com uma cara de taradão, tá ligado? Ele chega com o Trabucão se vê na testa do Cable, tá ligado? Cara, que horrível. E o Hulk vermelho, ele é magoteiro, né, cara? Ele pinta as unhas de preto, né? É, ele é magoteiro. Olha a cara de tipo, deu uma martelada, deu uma martelada. E Akuma tarado, tá ligado? Olha a cara de Akuma tarado desse Hulk vermelho. Akuma tarado, meu Deus. Gilgamesh. E o Cable também tá meio um AIDS, né? Porque ele costumava ser mais bombado que isso, costumava. É, ele tava com o vírus sexual. Mas é porque era quando ele era desenhado pelo. Pelo Life, né, cara? Então... É que a versão dele cara, é que importa. Até agora o estilo era bombadona quando era desenhado pelo Life. Uma coisa que eu não entendo do Hulk vermelho, cara, é tipo, se ele é o Ross e tem o bigode, como ele vira o Hulk? Bigode que não tem dele. Bigode. O Hulk, cara, eu vou pegar essa imagem do Hulk maroto e botar um bigodinho de geral. Tá ligado? Isso será o cobrador. Realmente, cara, essa imagem. Ele não tem bigode. Cara, ia ser muito mais foda e impor muito mais respeito, cara, se o Hulk vermelho tivesse um bigode. É verdade. Então, ia ser foda, cara. Ia ser fodão, cara. Eu ia respeitar, cara. Não, Evandro, não é pra tanto. Ele só ia ficar mais fodão, mas beleza, né? Não é pra tanto. Não é pra respeitar. Respeitar, não. Caralho. Já que estamos falando do Juggernaut, não sei o que, sei lá. O Homem-Aranha de armadura. Ah, também. Qual das qualquer Homem-Aranha. Todos? Qual? Todas. Qualquer armadura que ele usa. Ela tem a armadura que durou uma edição, que é a antigona. Não, mas na Guerra Civil aquela ele usou armadura prateada, e tava né? Massa pra caralho. Tava massa da Guerra Civil, tava massa. Eu também não gostava dessa aí, de uma edição só que foi. Usou pra levar os tiros das gangues lá, né? Uhum. Tinha de preto. E tem aquela World's End também que ele usa uma porrada de armadura. Isso, essa eu acho legal, essa Days of Earth também. Parece meio Kamen Rider, mas foi legal. Eu não li pra falar, então... Não, a história é ruim, mas ela é legal. Pode falar mal sem entender. É. A história é ruim. É ruim? Ali que eu... Pra mim, né, eu gostava do slot na aranha. Ali que começou a se cagar, cara, nesse arco aí. Dá. Eu só degringolar, assim. Eu achava muito uma ideia já muito idiota. Você pega o cara mais ágil de todo o universo e bota ele em 150 kg de armadura. Cara mais acrobático. Então, por isso que aquela armadura do Homem de Ferro até que dava uma certa, né? Ele ainda tinha uma certa leveza. Como assim, isso, cara? É, sim. É ela verdade. Era... Não é que negócio trabucão, o negócio é parecer mais do que um colã... Maleado, é, ele parecia a armadura original do Homem de Ferro, que era colante, eu né? Eu pergunto, por que ele só tinha três braços de aranha nas costas, cara? Não, nunca... Ele não só era. Tinha três, cara. Não era é quatro. Verdade, cara, tinha... só parecia três. Ah, é mesmo. Eu mesmo, nunca tinha molhado isso. Nossa, tinha quatro tá onde, isso, ali. É, porque as aranhas têm três braços, né? E assim, contando com o Pinto, ele tem oito apêndices agora. Tem uma imagem aqui, e vamos combinar, cara. Tipo, tem umas versões do Homem-Aranha que são muito bostas. Vamos mandar uma imagem aqui que eu achei agora. Manda aquela que tem todas as versões. Que... Manga Versa, ridículo. Ah, Manga Versa, todo o Manga Versa. Ela é muito ruim. Todo o Manga Versa. A Devil Season 2 também tudo parece. Manga um, é com os olhinhos na máscara, que raiva que dá aquela porra, dá uma agonia de ver aquela bosta. O mais legal do Manga Versa, eles não chamaram nenhum japonês pra desenhar aquela porra. Eu acho legal um pouco de vergonha, cara. Uma vergonha mais. Uma vergonha mais. Mas Manga Versa, o Spider-Boy. O Homem-Aranha é Capitão Universo, cara. O Spider-Boy é o do hora, Amálgama? Né? Eu acho da hora. É do Amálgama, assim. Todos do Amálgama estão uma bosta, cara. Não dá sim, pra... todos são ruins. Não, o Amálgama em geral é uma bosta. Eu acho o Capitão Universo visual da hora, velho. Nunca de nada. O melhor de todos é o Aranha Escarlate, né, velho? Cara, é. O Aranha Escarlate é massa, velho. Aham, 2099 também é fodão, cara. Ah, 2099 é bem legal. Massa. O Noir não, também. O Noir, no Noir é legal, cara. Cara, é tanto erro, né, cara, que uma hora o cara tem que acertar, né? O Homem de Ferro do Herói Venafim, cara, era muito bom. É o, homem, de ferro com expressões, não é? Era muito ruim, cara. Meio Evangelion, né? Tipo, já tinha uns canhão aqui também, parecia uns. Não, meu, mas o pior era o Hulk. Tipo, o Hulk era pelado e cabeludo, tá ligado? Nossa, velho. E tipo, o Thor egípcio também, né, cara? O Thor egípcio. O Thor com aquelas pernas douradas, né? Nossa, velho, nossa, louco, cara. Por quê? Por quê, né, cara? Pra quê? Ah, meu pai. Que coisa mais escrota, velho. Eu penso em Herói Fenaf e fico falando por quê? Pra quê? Você abre a revista e fala como? Eu acho que devia ter reedição da Salvati do Herói Fenaf. É, né, cara? Aí eu ia ter que estragar a lombada que eu não ia ter. É. Mas aquela versão do Jurgis também era chata, aquela armadura era escrota, velho. Parecia um negócio meio Maia, assim, tá ligado? Parecia que, sei lá, era o Thor cedo daquele filme da Nova Onda do Imperador, velho. Não gostava, né? Manda aí que eu não lembro, cara. Eu não lembro dessa, não. Não lembro dessa aí, cara. Deixa eu ver se. Que ele é a armadura com as botinhas douradas? Não, é uma. Lembra levemente, assim, mas eu achava tosco, assim. Lembra aquela do Deodato que ele fez lá, que ele era tipo, não. Acho que ele ficava com a barriga de fora, aqui, né, cara, tá ligado? Não é. O fã do maluquice. É. Veja aí, cara, tipo, era meio carnavalesca o negócio, quer ver? Nossa. É o que ele tá com o poder Odin? Não, essa aqui, ó. Era muito Gary, tá ligado? Nossa. Ah, tá. Nossa, do Rangers, né, mesmo, né? Essa aí que eu ia mandar. Cara. Nossa, parece um muito cheio de traquitana. Parece aquele cavaleiro do Zodíaco lá da saga de Hades, né? Aham, uhum, é. Parece alguém da Portela no Rio de Janeiro, sei lá, porra, né? Cara, mas olha a que o Edson mandou, né, velho? Tipo, ele com a barriga de fora, cara. Que troço escroto, mano. Ah, não, essa versão Poison aí também, pelo amor de Deus, mano. Cara, é muito... E essa tá melhor, hein? Porque a outra versão, ele não tinha essa blusa por baixo, cara. Era só as faixinhas. Era o He-Man, né, cara? Tipo, o que eu mandei aí tá faltando o correntão que fica na. Ah, é, tinha um correntão. Não, mas essa aí é do Deodato, não é, porra? Sim, é do Deodato. É. Correntão. Cara, eu lembro da entrevista do Deodato falando. Aí me chamaram pra fazer o design novo do Thor e tal, aí ficou provado porque não me chamaram mais pra fazer design. Cara, ele se arrepende de ter feito essa merda. É, porque até hoje, cara, por causa daquela ishi. O Ultron lá também, ele fez o design de uma roupa do uniforme, ela ficou bem escrota, hein? Uhum. A roupa atual do Ninja Filtron lá, tipo, era envolvido com uma roupa preta, com uns cortinhos amarelo, assim, ficou escroto. Até hoje não tá fazendo concept de design legal, assim. É, ele mesmo já falou. O Vini achou a mesma imagem que eu tinha achado. Ah, acabei de mandar a mesma também, né? Eu achei uma com todos os uniformes do Homem-Aranha. Aquela cartunesca ou aquela toda uniforme? Não, Pior que tem mais, né? Tem uma aquela que é cartunesca que tem todas, né, cara? É. A gente esqueceu de falar ainda, do Hulk. Tem várias, velho. Hulk de armadura, cara. É o Hulk de armadura. Cara, é um monstro praticamente invencível, resistente, com regeneração caralho 4. E ele tem uma armadura, cara. Ah, diz essa do atual, tu falou do... dessa recente, hein? Ah, não, mas esse tem uma, eles têm uma desculpa lá. É a armadura do Banner, né? É pra proteger o Banner, tá ligado? Ah! É pra proteger o Banner. Proteger o Banner do podcast lá, tá ligado? O Hulk, imagina o Hulk vai pro Alasca lá e volta ao normal, tá o cara pelado no Alasca. Mas vocês estão ligados que isso é tipo o Super-Homem com armadura, né? Eles primeiro criaram o visual, depois resolveram criar uma desculpa do porquê ele existe, né? Sim, provavelmente. Outro cara que tem um visual que varia, sei lá, vareia bastante, é o Fera, né, cara? Às vezes ele é um macaco, depois é um gato, depois é um trig, depois é um, sei lá, um... Volta uma carreta. Cara, um lobo macaco. Mas o Fera eles têm problema também pra acertar o uniforme pra ele, cara. Velho, né, não, cara? Agora achando o Wolverine aqui, cara. Reparem em dois uniformes, velho. Reparem nesse aqui, ó. Fang, tudo bem, é ruim. Mas veja esse quinto uniforme black, velho. Parece tipo assim, o Wolverine de Marilyn Manson, cara. É, o de 88, sério, ali. Sério, velho. É horrível isso, cara. Vixi, sadomaso total, cara. O de 96 é o menor. Cara, o. Olha o de 77, cara. O Fang. E o Fang, cara. O Fang, cara. O Fang, meu Deus. Cara, eu ainda acho o de 1980 o mais legal, cara. Ah, o cara, esse é muito clássico. Ah, é muito o. Eu não tem. Ah, não tem. Não tem o. Cara, eu gosto mais do X-Force. Ou do Astonishing também, do Caçadeiro. Cara, o Dex. Eu tenho o tapa-olho aqui, caralho. Dex Force é legal, cara. Dex Force é legal. Cadê o Wolverine do tapa-olho, porra? Não tem. Ah, mas. É, o Wolverine. Põe o tapa-olho em qualquer um desses, Vini. Pode botar um tapa-olho em qualquer um. Ah, é que o Wolverine do tapa-olho é quando ele tá em Madripoor lá. Que é, que tá com o chapéu de cowboy. Tudo. Eu curto o do X-Men Evolution também, porque ele lembra o marrom, cara. É, eu adoro o X-Men Evolution. É bem legal, cara. Exato. Ficou legal o visual. Agora, o Fera, tipo, eu tava lendo aqui do Joss Whedon ali, né, cara? Porque ele tem aquele X bizarro, assim, tá ligado? No macacão dele. Aí eu peguei o E de extinção. Puta, ele tem um uniforme que também não ajuda muito, cara. Né? Não, o uniforme é de couro, né, cara? É, velho. É tosco. Desses daí, cara, o único que ficou legal, o uniforme, tipo. É, nenhum ficou na real esses uniformes aí. Não, na época foi bacana, mas não ficou legal. O Ciclope parecia, tipo, meu, o Ciclope do Kitten era horrível, cara. Parecia um raquítico, tá ligado? Sim, ah, tá aí o Edson mandou aí, ó, o último. Era cara, muito estranho. Cara, esse xizão no centro feito é muito escroto, né, velho? É, velho. Tá horrível. É estranho, essa terceira versão, opa, achei a mesma imagem que eu mandei. É. O que é essa terceira versão do Fera aí, cara? Parece um bode? Um gafanhoto, parece um gafanhoto. Um bode lagarto. Um grilo. Ele tem um... parece um gafanhoto, né, cara? Tem umas madeiras aqui, sei lá, umas escamas com umas pés de cavalo. Que porra é essa, cara? Cara, essa versão atual dele gorilão tá bem aceitável, assim. É, eu achei legal. É perto dessas aí. É, perto do resto. O Fera do Fungão, né, cara? Oh. Cara, pra pegar isso dos novos aí aqui, vocês viram essa Ravena nova, cara? Nossa, não. Hein, cara, ficou muito ruim, hein? Não, cara, não vi, deixa eu ver. Veja, velho. Já vi. Lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo? Não, nossa. Do Castelo Boom, que tinha o passarinho, tá ligado? Caraca. Passarinho? É, cara, isso que eu tava lembrando, velho. É igualzinho, velho. Eu não lembrava da onde que ele era familiar. Cara, é muito escroto, velho. Ravena Novos Titãs? Isso. É? Ela tá parecendo o. Cara, o Robin desse Novos Titãs também tá bizarro, cara. Aquela capa cheia de pelo. Ah, tá. A Pumba tava melhor nesse uniforme. Você lembra quando o Griffith ele virou. Como é o nome? Aquele fudidão lá, tá ligado? No Berserker. Berserker. Ah, sim. Não tá parecendo muito a roupa dessa mina aí, cara. Caralho, é o formato do Elmo, tá ligado? Nossa, cara. Sabe o que tá parecendo a Ravena, cara? Tá parecendo que agora é uma equipe formada por Rapina, Columbo e Ravena, cara. Eu parecia do Castelo Rá-Tim-Bum mesmo, né? Com as mulheres do passarinho lá, que era a Sandra de Gag, cara. Que som é esse? Você sabia que uma daquelas mulheres é a Sandra Nenberg, né? Caralho! É mesmo? Mas vai ter que ter no banner agora. É a Sandra Nenberg? Como o Castelo Passarinho. Caralho, mano. Galera, pra gente... Eu tenho ainda pra falar. Sim, pra gente encerrar, vamos fazer uma última rodada aí, quem tiver pra falar, vai seguir. Ah, peraí, eu tô jogando aqui, eu esqueci. Esqueci. Não, eu lembrei. Cara, eu vou falar dois, porque é a última rodada, eu só falei um. Eu tenho a Jubileu, quando ela vira vampiro, que ela não era legal antes, mas depois virou vampiro e conseguiu ser pior. Jubileu tá qualquer versão, né? Qualquer versão. Jubileu já. Mas virar vampiro já ficou tenso. E ela perdeu os poderes no Dinastia M, né? E o Senhor Fantástico no Ultimates lá do Hickman, cara, que ele tava com uma cabeça enorme, tá ligado? Que é muito bizarro aquilo. Faz um sentido, teoricamente, mas, mano, é muito feio. Ficou escuro. Beleza. Quem mais quer falar aí? Eu queria sugerir uma pauta pro final. Uma enquete. Não, que eu botei uma imagem esses dias pra trás na comunidade do Hulk Norkut sobre o uniforme do Ciclope. Que eu curto o uniforme do Jim Lee, com a pochetona. Cara, qual o melhor uniforme do Ciclope, velho? Porque ele também teve 300. Cara, esse... Mas o Tony Shing é melhor. É, o... O Tony Shing é do Joss Whedon, né? É, do Joss Whedon. E depois colocaram uns negócios da amarelo, acho que foi a Simone Bianchi que colocou. Tanto no pulso quanto na joelheira, ficou melhor ainda, eu achei. Tem o X no peito, assim. Eu gosto do... Okay. Eu gosto desse uniforme do Jim Lee, cara, mas eu acho que é mais memória afetiva por causa do desenho, tá ligado? Foi o... Quando eu conheci. É verdade. Sabe? Então, tipo, pô, legal, acho, mas, tipo, se parar pra pensar, é meio escrotão, assim, mas eu sei que o atual é ruim. Cara, eu não acho tão ruim assim, velho. Cara, eu acho aquele X na cara dele. Ele é um corredor X, cruto, cara. Parece o corredor X. É, o corredor X, muito ruim. Mas, tipo, o resto, assim, do uniforme, eu acho legalzinho até. Acho que aquele X, né? Na cabeça. É que dá a impressão que o cara não consegue olhar, não pega a máscara inteira. Cara, parece que pra ele lançar um raio agora ele tem que ficar vesgo, saca? Pra soltar os dois no mesmo ponto. Mas alguém tem mais algum aí pra falar? Senão a gente vai encerrar já. Não, cara, eu tinha aqui, só que puta, agora faltou o Gavião Arqueiro Golias, né? Cara, ver aquele Golias é foda, velho. E o jaqueta amarela também, cara. Poxa, pega, velho. Né? Tem hora que. Peraí, só um pouquinho. Ele tem uma ombreira, cara, que ele não consegue olhar pros lados, cara. É, cara, eu não entendo. Sim, eu não entendo. O Hank Pym ainda é o jaqueta amarela, cara? Não, agora não. Ele é o gigante. Ah, ele é o gigante? Hoje ele é o gigante. Até esse momento ele é o gigante. Quando sair o podcast, ele já pode ter mudado. É, quando sair esse podcast já vai outra coisa. Tem mesmo que ele virou o Vespa, cara. Puta que coisa. O Vespa, né? Isso? Eu vou fazer uma homenagem à minha mulher que foi assassinada. Eu serei o Vespa. A Vespa morreu? Cara, todo mundo deixar de lado. Invasão secreta. Não, e o mais massa, tipo assim, que ela voltou bem no último arco do Bendis, né? Quando ele saiu do... E ela voltou, ela tava presa no Grimamundo, os negócios assim. E cara, ela ficou tão desesperada que ela beijou o Hank Pym, beijou o Homem de Ferro, o Capitão América e meu, todo mundo que foi salvar ela. Tipo, que puta do caralho, tá ligado? Tipo, ó, vou beijar meu marido, tá vendo aqui? Ó, vou beijar eles também aqui, ó. Era só carinho, você não entende, velho. Era só carinho, ela tava dando pra ele só pro carinho. Carinho por rola. É exatamente. E agora pro Havok também, né? Tá liberando lá. Tá pago. O Havok também tem uns uniformes bem bosta, né, cara? Tem aquele só da. Original da... Não, o original que é o preto, que tem o treco no peito lá. Mas tem aquele dos anos 90, aquele de jaquetinha de couro. Com The X-Factor, né? Ah, mas ele tinha aquele negócio na cabeça também, que é esquisito pra caramba, né, velho? Sim. É. A parada na cabeça lá que ele lá. Então, galera, vamos encerrando aqui o nosso podcast. Porra, não falei do... eu não consigo encerrar, merda. Então vai, encerra logo, encerra logo. Uniforme do Demolidor, cara. Tá, cara. Ah, então vai tomar no cu, pô. Lobo metrosexual. Acabou. Galera, participem da nossa promoção da Balada de Kraven. Não percam. Não, e não mandem, e sejam criativos, não mandem músicas óbvias. Façam um playlist maneiro, assim, que a gente vai avaliar o melhor. Se tiver muita música manjada aí, a gente não vai avaliar. Já vou dar uma dica pra galera aí, ó. Se você morar em São Paulo, você já tem altos pontos ganhos. Então é, você pode entregar de boa, né, cara? Eu posso entregar pessoalmente e levar tua carteira comigo, tá ligado? É só vantagem. Pode pagar um crack pra seguir aí, yes. Pode ser um pobre. Mas galera, participe da promoção, vai estar o link no post aí do como funciona aí. E até semana que vem. Foi! Falou! Chega! Pai, ai, ai, ai, ai. Cara, eu não entendia como é que o cara conseguia ser, tipo, sei lá, um cavaleiro do inferno. Nossa, lá, com o poder tá muito horrível, caralho. Cara, se tá ruim, então escreve ali embaixo, não interrompe, porque eu não falo desnecessariamente, cara. Eu saio da chamada. Pô. Vini, tenta sair e entrar de novo, tá ligado? Do Skype. Parou agora? Acho que o meu tava meio ruim também. Parou? Não, tá de boa agora. Tá de boa. Então não é meu. Não é meu. Não era. Quando o Vini volta um pouco melhor, tá ligado? Com o passar do tempo ele vai estar atuando mais, mas agora deu uma. Nossa, eu tô ouvindo do Evandro também. Eu? Uhum. Segurando aqui na frente. Parou agora? Tava um Parou. Tá. Nossa, a gente tá cheio dos problemas técnicos, né, cara? É, hoje tá. Tá incrível. Sairemos fora do ar pra troca de fase. Tá foda, né? Não, mas só deixa eu terminar essa passando do spawn, então.